Confirme-se visual com a pista. Afirma, Foxtrot Charlie. Papatão, Foxtrot Charlie, Charlie. Chame torre 118.95. 118.95, Foxtrot Charlie. Estabilizou 5494. 5494, chame torre 118.95. 0895, bom dia. A 3 milhas da 17, informe previsto espera devido a aeronave prosseguindo para pouso na 10. Gente, o Foxtrot Charlie. O gol no 630, no solo aos 36, livre à direita no 219. 219, obrigado. Torre boa, 5494. 5494, reporte marcador externo, baixado travado, boa. Foi atrás, externo com cheque de trem, 5494. Mike, a Cosca decolou agora aos 36, controle 199, decimal 35. Vai chamar, controle 119.35. E a 30, estou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 07, pationo. Alfa Juliette, 07, 130. Captando a final da 17, tem uma aeronave da Trip, uma TR-72, prosseguindo para pouso na 10. Entra essa do 360 por rota da esquerda, eu vou se achar, reportará a reprogramação. Eu para Manati. Sente, Papai Romeu, o Mike Eco Oscar foi na proa de Manati. Vai com a proa de Manati, pode ser para o meu teste. Espere, aguarde. Maratinho 2000 pés, eu acho. Me se espera com a curva pela esquerda, repórter está interceptando a final da 97. Gente, o foco está certo. Tipo, Papatão, Juliette, Bravo Delta. 109. Para informação, eu tenho uma aeronave de asa fixa em espera no setor norte, não interfere com seu pouso. Afirmativo, tem uma vez, esquece, livre pouso, piscina 05494. Afirmativo, tem livre pouso, 7 trem. Baixou e travou. Meu bravo Oscar, está tranquilo da interseção, reporte para a negação na 7. A 3259, visual com a TR Nacional da 10. Visual, com a 3259. Com a 3259, visual com o tráfego da Trip Nacional da 10. Afirma, com a 3259. Após o pouso do mesmo, a linha mantém a pista 10. A linha mantém após o tráfego da 10, 3259. Gol no 648, foi na proa de TAP. Integrado, gol no 648. Fox, Charlie, Charlie, prossegue final da 17, aguardando a autorização para pouso. Vai prosseguir, final da 17, Fox, Final 6250, controle Salvador, desça para o 060, QNH 10015, autorizado chegada Mari. Charlie, livre pouso na 97, o Zé Antadio, 90 graus com 89. Livre pouso no 7, o Fox Tachá. 354 no 4, no solo 40, livre à direita no 2, no decimal 9. Solo agora aos 40, livre à direita no 2, no decimal 9. 0288, obrigado. 54 no solo, 54 no 4, livrando, se escuta. 54 no 4, sou autorizado a táxi, Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, para o pátio 3. 648, confirme velocidade indicada. Gente, gol no 648. Coxané 6250, confirme velocidade indicada. Gente, Coxané 6250. Afirmo, decolou as 4-3, bom voo. Obrigado, Talão. Salvador, T3859, bom dia, cruza 2, E2F, Árvore. T3859, contato radar na decolagem, estou para nível 340, saída Árvore. 340 na Árvore, T3859. Golo 648, desça para 3.000 pés, QNH 10115. Seja um pé de 1.500, pode aprovar a dona ou Golo 648? Golo 648, vai na proa de dona. Ele vai voar a dona, descendo para 3.000 pés. Desça para nível 050. 050, 3859, tem condição de cruzar o nível 100 antes das 15 milhas? Ah, afirmativo, 3859. Gente, então 3859. Cruzado ingresso, eu posso ir de pronto. Gol no 621, adiciona identificação, desça para 4 mil pés. QNH 10015, autorizado chegada a Bonf. 06 Control, subida para 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado final do X-Ray, com 942 para reportar estabilizado. Papa Romeo Mike Eco, Oscar, ciente, livre frequência, 1, 2, 3, 4, 5, reporte agressivo. Pronto, táxi, COP de 143, autonomia de 5 horas, alterando o galeão. Pura voz controlizada, decolar. Pistão na 7, vem com a centena 99. 10, torre 11895, registro altímetro 0011. 1011, altímetro, autorizado para 0895, janela. Comenta 11, temos confirmado 1095, o registro altímetro. Bom, eu em 15 então. É, 3 horas. Oceaner 6250, desça para. Desça para 3000 pés. Que negar 1095, reduz a velocidade para 200 nós. 3000 pés, Oceaner 6250. Oceaner 6250, número 2 para pouso. Tem um tráfego à frente, na controle, eu tenho 3859, a possibilidade após Arbor voar na pro de Obdude? Afirmativo, tá 3859, após Arbor, pro de Obdude. Ciente, após Arbor, Obdude, eu tenho 3859. Papá Romeu, Romeu, Bravo, Oscar. Papá Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, contato radar na decolagem, saída Arbor, suba para nível 200. 200, saída Arbor, Romeu, Bravo, Oscar. 3859, após Arbor, voa e pro Adelec. Vai com a centena, Adelec. Autorizado, alinhar e decolar, Oceaner 6319. 6250, reduza para 1709. Está reduzindo, senhor. 6250, é, mantém 3000? Mantém 3000. Oceaner 6250, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no curso do localizador número 2 para pouso. 2015, reporte será estabilizado, Oceaner 6250, obrigado. Estabilizou agora no 648. Gol no 648, chame 2198, decimal 95. 295, graças. Corre, bom dia, o gol no 648, não vai estar gravado. Gol no 648, vem com a centena, 10 nós. Pouso autorizado, pista vazia. Autorizado, pouso na 10, gol na 642. American Line 238, ready to copy. Ready copy, American 238. Ok, 32 Miami, 360, runway 0, left turn after takeoff, Momo, departure, flock, transition. via Upper Zulu to Zero, after Tango Romeo Sierra, after via Upper Zulu 7, after confirm flight plan route. Approach control frequency 119 small 35 and the clock 5423. Clear to Miami is filed, runway 10, Momo departure, flock transition, it'll be a left turnout, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, flight plan route, climb maintain 360, departure on 119.35, squawk 5423, American 238. 238, read back correct, call ahead to push back and set up. We'll call American 238. Salvador, bom dia, Oceaneiro 6250, estabilizado no final da 10. Tango, Tango, prossiga. Autoridade da intercepção, reporte para cruzamento da 97, Tango, Tango, Tango. Guarda a autorização para pouso. Guarda a autorização para pouso, 648, solo ao 53, libere primeira direita, chance ao longo do mesmo lado. Curso autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, curva direita na saída da EL, transição lenta após voa bridge, de âmbito 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme ordem. Controle de Salvador, operem 119.35, transponder 5435. Reprovado Guarulhos 360, decolando da 10, curva na direita da EL, lenta Trive, pesou 16, BHZ, direto Trive. 935 é o controle, sendo assim 435, ou no 165. No 165, o treinamento está correto, chama pronto, feedback, treinamento. Fala o gol no 648, livrou na disputa. No 648, muito bom dia, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0371. Alfa 55, posição 5, meia dúzia de milhas. Sudoeste do VOR de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus, 120 decimal 1. Ou 1621, desça para 2000 pés, QNH10, 15, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, reportará estabilidade de LSX, veículo 1621. 6250, solo 55, libera via Fox, solo 21.9. 3896, acione identificação, desça para nível 050. Autorizado chegada Mari. Quem negar 10 no seu. Nova Tamutama já possui, está autorizado, Serra Nova Índia, uniforme, uma centena, vai decolar 10, curva direita na saída Arbor, após, prossegue direto. O controle Salvador, pele 119, decimal 35, transponder 5426. Bom dia, Chanel 6254. O transponder está autorizado para prosseguir até o pátio 3. Me reporto ponto para acionamento de táxi. Bom dia. Chanel 6250. Muito bom dia. Estou autorizando táxi via Alfa. Me reporta Anjo Juliette. Chanel 6250, ingresso Juliette, posição 02, tate 1. 02, Chanel 6250. Chanel 6311, chame centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Recife agora 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Chanel 6311, obrigado, bom dia. Localizador avistando, gol, no 621. 621, chame torre 118, decimal 9. 295, condensa. Salvador, gol no 621. Gol no 621, próxima aproximação, reporte embaixo travado, ajuste no 05. Reportar aí, embaixo travado. Salvador, America 238, gate number 11, ready to push back and start. America 238, go to push back, start up, call ahead to taxi. Push back, start them up, we'll call you for taxi, American 238. Checado no externo, estabilizado, avisando gol 1621. Gol 1621, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 9 noite. Entra, livre pouso 10. está em funcionamento. O novo nome é 5, está autorizado, vítima frontage. Amarelo. O nome é 21 no solo 03, libera via Fox, solo no 21, décimo 9. Via Fox, solo 21, vou ver 2. Solo do Salvador. Bom dia, Gol, no meio 21, siga em frente via Alfa. Reporte antes da Juliette. Já vai boa noite, tá, Juliette, no momento. Tan 3896, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no curso do localizador. Filmativo, descendo para 2000, ajustado, vai procurar o curso do localizador, Tan 3896. Go ahead, Graham. Please stand by a minute to taxi, and after the Boeing will park you on 809, is approved to continue. Oh, you want us to hold our position? Sure. Hold your position. Thank you. Do número 21 na Juliette, Juliette, Portão 9. Portão 9, Juliette, vou ver 2. Ataque, voa 1, 65, abordo 1, 4, 1, 3 horas e 30, alternando o Galeão. O número 65, 5, ilha no ponto de espera 1895, ajuste 1015, por favor. 1395, 1015, Bravo. 1065, William Punch. Bad America. We can't contact our ground crew. He's pulling us forward. You'll have to hold the other aircraft. Air contact to the staff grounds. Yeah, we can't contact our ground. I can't talk to my push crew. Sorry about that. Okay, thanks. We'll push backwards and we'll allow goal into gate number 9er. Gol do meio dos anos, tem condição de ingressar pro porta 9? Tango, siga a linha para o ponto de espera quando lá foi 1895, a gente foi 15, morreu. Mal, 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3896, agora uma milha para o Índia Serra, na sua escuta. 3896, ciência, agora fica livre, 1500, vai. Ativo, 1500 ajuste, tá fazendo pista livre pro 3896. America 238, can we pull forward again? Say again, America, please. Can we pull forward now? Come on, easy, come back to taxi. Okay, we'll pull forward for release, America, 2-3-8. Autorizado 1-0, uma centena, 10-9. Autorizado pouso 1-0 por 3-8-9-6. 1-6-5, decolado de Salvador 0-9, controle 19-3. 1-9-7-5, pode ir. Confirma o vento por 3-8-9-6. Uma centena, 10-9. Uma centena com 10, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Gol 1-1-6-5, 1700, perfil da EL. Gol 1-1-6-5, contato H na decolagem, tudo para nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, o 1-1-6-5. Quantos cifras você está por de PID, senhor? 1-1-6-5, aguarde de coordenação, vou ir na Pro de Leda. Pro de Leda, exatamente. Tango ali mantém. Direito 219, 3896. Alô, Salvador, bom dia, 3896, livrou na sua escuta. Bom dia, 3896, aqui é Alfa, Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 3896. Escutando autorizada a decolagem, uma centena da chance. Taxi runway 10 versus the India and the ramp, American 238. Okay, thank you, 148, good flight. Controle Salvador, Alfa Tango Tango, decolou, pista 1-0 na saída da água, está passando a meu pé. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, se mantém nível 100, sai da aba. Alfa Tango Tango, confio o controle? Confirmo, Alfa Tango Tango, está autorizado a atenção? Afirmativo, autorizado subir para o nível 100, sai da aba. Autorizado a atenção, nível 100, na saída da aba, Alfa Tango Tango. Por gentileza, pode confirmar a frequência que foi. Saiu com interferência da sua prevenção? Voo no 165. Chame Centro Recife 1251, alternando 13395. 251-3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Autoriza, 3 Alfa Tango Tango, voa direto, posição Arba. Autorizado, direto Arba. Autorizado, direto Arba, Alfa Tango Tango. According flight time route, takeoff runway 10, after takeoff right turn, the departure is Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, and the transition, Elefa, Echo, Lima, Echo Fox, Alfa. Salvador Control Frequency 119.35, Squawk 5 is 443. Mike, a costa ciente, mantenha 2000 pés, reporte através de pituação. Controle, confirma se o Alfa Tango Tango está livre da restrição dos 3000 pés. This clock is 54, 43, and Salvador Control 119.35. Salvador American 238, ready runway 10. American 238, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 238. The 645 is back, correct. Counter back to push back and start. Find Sagro Fox, prosiga. Change Sagro Fox, prepara de água de corda. Solo Salvador, o nome é 30, tem informação Golf, autorização Recife. Golf 30 para Recife, prepara Golf, agora é chamada. Tá aguardando, o nome é 30. É, é no 40, cópia. Autorizado Maceió, nível 250, protocolo da pista 10, sai da puta, transição Caju. Via Preciscoita, após Dourado, após direto. Controle 1935, transporta 5453. Autorizado 380 para Guarulhos, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, Bridge intercepta uniforme Zulu 1-6, segue até Bravo Hotel Zulu, após com a foto volta do plano de voo. Controle 199.35, pone 5407. Golf Fox, cotejamento correto no pátio 3, autorizado acionamento, no pátio de carga, chame para o táxi. Puseiro 2, prossiga. Sente Lips, autorizado acionamento e táxi, chame na hotel. Número 30, cópia. Prossiga. Recife, autorizado 370, via Perisco 58. Cola pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35. Bota 5, 4, 4, 4. 21, América 23, tá? Voa na tua, é hora da parte. Voa no Anaya, 13ª. Voa no Anaya, 13ª, América 23. Opa. Fornetinha para pushback e acionamento. Obrigado. Luiz, capturizado, vou local, corredor Shell, 9 pés. Roda 17, primeira curva direita. 1935, transporte 019. American Lines 238, radio contact on departure. Climb and maintain for the level 360, Momo departure. Momo departure 360, Momo departure 1015, bom voo. Under 645, push back and start up. Approve the recording on your step ground. Come back to taxi. TP 5403, acione identificação, autorizado a chegada BOF, definitivamente a nível 060. É o ponto de espera quando lá corre 19295, ajuste 1015. Confirm American Line. Affirmative. Voo no 094, acione a identificação, desça para nível 050 na chegada Mari. Autorizado cruzar a pista, tá dirigindo, após taxi via Alfa e reporte antes da taxi Juliette. Autorizado direto TAP. Papa Romeo Mike e a Cosca, chame agora a torre 1918, décima 95. 8295, Mike e a Cosca. Papa Romeo Mike Echo Oscar através de Tito Oscar. Echo Oscar, ajuste no 095. Confirma intenção? Pouso no 097, passe 4. Está presente pela esquerda, reporte na final. Está presente pela esquerda, reportar na final, Oscar. Check Momo, American 238. Roger. 148 para Maceió, prepara PUC agora e cobra. Gente, na 621 para Congonhas, prepara da água a chamada. Corona 094, confirma indicada. That's approved by May April, then India, until holding point. There, tower 118.985, 28105. Tá, Alfa Tango Tango, confirma o seu estimado de pouso. Está estimado ao Piauí, ao 1400. Line 238, contact now receive center 126 decimal 85 at 133 decimal 65. 133.65 or 1.65, sir. Check the velocity indicada. Vento da 10. Mike Eco Oscar, autorizado, cruzamento final da 10 e porta final da 7. Porta na final da 7, o Mike Eco. Terra Golf Fox, autorizado, ela é manter na 0. Tango Tango, confirma a ponta em que irá modificar as regras de voo. Da presente, tá em, já está em condições visuais, precisa manter o nível 085. Gente, plano modificado a 1329, subir e manter em nível 085. Vai subir e manter em nível 085, expansão visual, já passa a gotar. Olha o trip 5403, está fazendo desvio à esquerda para evitar formações. Gente, confirme por quantas milhas irá manter esse desvio, trip 5403. Tá, umas 20 milhas já, né? Fala que Luiz, que a linha decola? Exato, a linha decolar, centena das notas. Gente. Gol 1094, desça a estreita nível 1000. 1000, 1094. Gol 1094, tráfego essa posição de 11 horas, 1 a 5 milhas, rumo sudoeste, Charlie 402, está mantendo, está mantendo nível 085. Candy 645, mantendo o chefe da minha vez. Vai aguardar a pista livre, o Mike Eco. Afirmativo, está restrito a nível 1000 devido ao tráfego da sua posição de 11 horas 10 milhas. Como o Sudoeste, um Charlie 402 está mantendo o nível 085. Again, go Coluna 094, vetoração para separação de tráfego, curva direita para o 070. Seu limite será a radial 230 de Salvador. Ciente, limite 230 de Salvador, curva na direita 070. Continuando a descida para... Guarde para a descida, Coluna 094. Positivo, porque a gente fica muito alto, a gente fica depois. Ok, desça pro 050, gol no 094. Goiânia pro 070, limitado pela 230. 070, é, positivo, limitado pela 230. Mantendo ainda uma centena? Não, tá autorizado descida já pro 050, o tráfego já foi esperado, vou indo pro EDITAP, assumo a navegação. Positivo, vamos agora na pro EDITAP, é, autorizado 050, vamos no 094. Quatro linhas, Salvador, bom dia, papapá, Thiago, forte subida da El. Nível 370, veio por esse 5-8, da cola da pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 199.35, transponda 5460. Transponda, por favor. 5460. Gente, Mike Acosta, prossiga até o pátio. Firma, controle 1935, Brasil Luiz. Andes 645, line up no 8, Granada 0. Luiz, que mantenha-se sob condições visuais, New Pés, Corredor Axé, reporte para o da Barra. Uno 094, curve à esquerda na proa 055 até interceptar o curso do localizador. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.015. Andy 645, clear takeoff, runway 10, 120 degrees, 109. Trulli 199.35, transponder 5450. Nada presente, Sara. Negativo, informa o número 2 para pouso. Vetoração para sequenciamento. Curva direita proa 250, seu limite radial 280 de Salvador. Afirmativo, direita 250, vai mantendo, vai atingir e manter o 060. Deixa eu acionar. Sim, foi o Varg, que acabou de levar a retaguarda, só pelo Varg, pushback. E essa arma tinha para o táxi. Chame Centro Recife em 1260, alterna 1288.